cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Gente boa, ô gente boa, tem cigarro aí? Cigarro, tem cigarro aí? Aí vem, aí vem, vem, aí vem, aí vem. Tia, tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Fala, mestre. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Gosta de poesia? Não? Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Nossa meta. Pensando em você que procuramos fazer o melhor. Domingo é dia de esporte. O domingo é nosso. Tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro aí? Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Amanheceu sem disposição, dor de cabeça, azia, mal-estar, tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? lhe atender. Espere só mais um pouquinho. Antes, anote o número do protocolo. Tem cigarro aí? Cigarro? Tem cigarro aí? Eu não posso falar com você agora, mas não fique chateada. Assim que eu puder, eu ligo de volta pra você. É só deixar nome e telefone. É só deixar cigarro. Tem cigarro aí? Cigarro! Para Lázaro e ordenou: levanta-te. E Lázaro, debaixo da sepultura, abriu os olhos devagarzinho, pensou em Barbacena e falou: tem cigarro aí? Cigarro! Cigarro aí?